E o terceiro aspecto do propósito de Deus, família de muitos filhos, fala de quantidade. Mateus 18, em verdade também vos digo, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, se-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. A palavra tem várias representações numéricas. Hoje a gente falava sobre os números na Bíblia. Mas sempre me intrigou que o número básico de Jesus fosse dois ou três. Porque Jesus estava mostrando a força que existe na comunhão. Na comunhão de um casal, na comunhão de dois irmãos, na comunhão de um pequeno grupo de dois ou três pessoas, que é a base de uma célula mínima para começar qualquer coisa. Quando nós estivemos no Japão, Rosane e eu, em janeiro do ano passado, uma coisa que nos intrigou naquela igreja que nós visitamos no interior do Japão, em Shinshiro, foi que aquele homem recebeu o Novo Testamento e começou a igreja. Ele e a sua esposa, ele se converteu, ganhou sua esposa para Jesus, no meio de uma fazenda, e ele tinha 8 filhos, e aquela igreja começou, aquele casal de japoneses, através de um Novo Testamento, ali no meio de uma fazenda, sem pastor, sem nada, sem ninguém, só tinha aquele casal, e a plenitude da presença de Jesus, 2, e começou, 3, um filho se converteu, outro filho se converteu, 4, que hoje são os pastores, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com ele, começou ele, seus 8 filhos e a sua esposa, a igreja do Senhor Jesus, no centro do Japão, hoje são 300 discípulos caminhando com Deus, uma igreja feliz, uma igreja alegre, estivemos lá ministrando, começou 2 ou 3 reunidos, meus amados, nós não precisamos ter o entendimento de que esse muitos filhos, nós temos que começar assim, porque Jesus disse que começa com 2 ou 3, 2 ou 3 bem fundamentados, 2 ou 3, aqueles 11 homens, porque Judas suicidou-se, mas aqueles 11 homens que Jesus plantou a semente no coração dele, aqueles 11 homens de uma forma mais clara, a vida daqueles 3 ou 4 homens que estavam ali do lado mais pertinho de Jesus, João, Pedro, Tiago, João e André talvez, mas os 3 mais, que era Pedro, Tiago e João, né, que estavam pertinho de Jesus, com aqueles homens o Senhor começou uma grande obra, com o apoio dos outros, e assim a obra do Senhor foi se fortalecendo de lugar em lugar, na tua casa, começando com um pouquinho, com poucos irmãos aqui, um pequenino rebanho que Deus tem formado, mas este rebanho, se ele tiver a visão certa de Deus, ser fortalecido, vai crescendo em quantidade. Nós cremos dessa maneira ou nós queremos uma multidão? Nós sempre visualizamos a igreja como uma grande multidão e queremos sempre nos preparar para a multidão. Meus amados, vamos nos preparar para 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, com a força do Senhor Jesus, com a intensidade do Senhor Jesus, com a edificação do Senhor Jesus, com o poder do Senhor Jesus, e cada um de nós cumprindo o nosso papel de ser igreja de acordo com Jesus. De acordo com Jesus. A palavra de Deus diz que o Evangelho será pregado por todas as nações, mas não diz que todo mundo vai se converter. Eu já ando acreditando que vai só ser 144 mil mesmo, viu? Pelo jeito que vai esse mundo, pelo tipo de crente que se vê por aí afora, que não sabe nada de Deus, que é só crente, mas não tem uma experiência com Deus, não faz o seu papel, não cumpre o seu papel como igreja, como povo de Deus, não são fundamentados, não caminham com Deus, não pagam o preço da santidade, não discipulam, não ganham ninguém para Jesus. Hoje falo que somos no Brasil, não sei quantos milhões de evangélicos, eu tenho até medo de de falar publicamente quantos milhões que somos, ou 26 talvez, 30, dizem que é 40 ou 50, meus amados, se nós fôssemos 50 milhões de verdadeiramente discípulos de Jesus, fundamentados em Cristo Jesus, esta nação já seria diferente há muito tempo. Se o testemunho da igreja fosse igreja, esta nação já seria transformada. E a quantidade? Em Mateus 28, Jesus amplia. Mateus 28:19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui Jesus disse, vai ser no princípio 2 ou 3, mas esses 2 ou 3 vão fazer discípulos de todas as nações, vão crescer. Começa com 2 ou 3, temos que valorizar quando é 2 ou 3, temos que fundamentar quando é 2 ou 3, mas temos que ter a visão do crescimento. E vamos crescer, amém, igreja? Vocês creem que vocês vão crescer aqui? Amém. Creem? Para crescer certo, tem que valorizar o 2 ou 3. Tem gente que vive a obra de Deus pensando na multidão, mas eu quero dizer que os olhos de Jesus estão em 2 ou 3, bem edificados, cada casal, cada família, cada filho, cada menino, cada menina, não existe, para Deus existe o indivíduo, a multidão é o fruto de um grande corpo, como nós vamos ver. E só a presença e a glória de Deus é o que produz qualidade, unidade e quantidade. Aleluia. Glória a Deus.